fica sombrio, mano, pode acreditar. Eu fui na lua e lá eu vi a luz do sol se apagar. No clique-clack da lata, na dor retida da cinza. Na calada nos horas da noite a viagem era linda. Ha! Como era linda, eu lembro como era linda. Inexplicável reação do meu euforia destrutiva. Diante era inexplicável sensação. Da placa luminosa, ofuscante ilusão. Eu não queria ser uma vítima mais do batalhão. Nem minha mina, meus parentes carregando meu caixão. Meu corpo não era mais na gaveta do IML. Pro lado do manecroto, bistura e rasga minha pele. Ritual que sacrifica, amanhece na planilha. Três disparos atingiram o fígado, quebrando a espinha. Dois disparos da PM estraçalhou meu rosto. Me contaram que nem um cachorro desfigurado na beira de esgoto. Identificado meu corpo só pelas tatuagens. No braço escrito, Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Ritual demoníaco, tortura na viatura. Quebrando na minha cara a garrafa de amarula. Enxertado vestígio flagrante tá na pochete. Pra caras isto é, no meu rosto vira manchete. Na blazer da PM o sangue tinge a camiseta. Deformando meu crânio na coronha da escopeta. Lembrei dos meus brinquedos do amor da minha irmã, que guarda até hoje meu casaquinho de lã. Antes dos 12 na mão, meu primeiro oitão. Moqueado no assoalho na caixa de papelão. Com M2000 rainha assistem no pé. Boné branco, se bada mortos, uma pá de mulher. Num oitão 6 polegada, cano refrigerado. Pra 12 de ação de repique, cano cerrado. Monstro de forte tendência, praticante do que é mal. Leão da selva africana, distinto criminal. Pra quem não teve na infância, desmonta Playmobil. É craque na lata, com na veia tio. Um sonho amargo de infância, sem dimensão, ser muito rico. Destruído com soco na nuca, que estourou meus tímpanos. No mapa bem bolado pra ação, no carro forte. Aliado, baleado, capotou o escote. Pra quem viveu na guerra, viu o barraco pegando fogo. Ver refém esquartejado, criação, cachorro louco. Homicídio exercido friamente, sem pudor. Enclausurado, torturado, preconceito, rancor. Vou desistir do crime, meu Deus, tarde demais. No campo santo das mil almas, lápides e ancestrais. Lápides e ancestrais, demônios batendo palmas. Se liberta, vagabundo, regenera tua alma. Facção vem como onda, penetrando nossa mente. Consciência, lucidez, pro veneno da serpente. Lápides e ancestrais, demônios batendo palmas. Se liberta, vagabundo, regenera tua alma. Facção vem como onda, penetrando nossa mente. Consciência, lucidez, pro veneno da serpente. No campo santo das mil almas, quem bate palma é diabo. Na gaveta do ML, mais um corpo mutilado. Polícia que extermina, invade a favela de blazer. Coronhada na cabeça, no peito, choque de phaser. Na ponta da seringa, uma agulha de 10 centímetros. Desmaia vagabundo pra levar pro distrito. Me diz quem que não pensa em revidar. O bagulho é bala na cara do corpo imundo que se esconde atrás da farda. Não sou desses maurícios que vivem de conversível. Não rebolo igual uma bicha naquela merda do ídolos. Samo favela e por ela nós bebe sangue. E a porra do show business não sobe nesse palanque. Por quê? Porque tem medo de ouvir. O que é verdade é que o rap é vagabundo. Bagulho em alta voltagem, cuzão. Seu porra louca tá vendo que é só veneno. Escuta, bate palma e larga daqui tremendo. Pois é, pra você ver que o sucesso traz fama e glória. A palavra do vagabundo nas que é te apavora. Então, deu pra entender ou não deu? Que é só desgraça. Me fala qual o motivo que tanto tu acha grátis. Já sei, dá pra ser nossa, talvez, honra total. Aqui é grande família, frequenta outro funeral. Normal, pra quem vive num brete na beira do esgoto. E come todo dia marmita com arroz e ovo. Tá louco, mas que mundícia, que merda, que nada muda. Por isso eu não me calo pra esse filho da puta. Eu vim do gueto e lá no gueto tu sabe qual é que é. A humildade na cabeça, cabeça sempre de pé. Só a fé não te adianta, o craque tá destruindo. As mentes do que existe, o diabo tá consumindo. A revolta, quem se envolve daí, só prejuízo. Juiz é baleado na cara, no latrocínio. Pagando a nota civil, cocaína, rolo whisky. Pro moleque de oitão, o perigo já não existe. Te soca, te quebra os dentes, se pá, puxa o gatilho. Pega, te estoura o crânio, se pá, abala teu filho. O crime não é crime, quem treme, usou, me prende. E sai regenerado, jamais sai delinquente. Pois é, pra você ver a lucidez que o sistema traz. No campo santo das mil almas, lápides e ancestrais. Lápides e ancestrais, demônios batendo palmas. Se liberta, vagabundo, regenera tua alma. Facção vem como onda, penetrando nossa mente. Consciência, lucidez, pro veneno da serpente. Lápides e ancestrais, demônios batendo palmas. Se liberta, vagabundo, regenera tua alma. Facção vem como onda, penetrando nossa mente. Consciência, lucidez, pro veneno da serpente.